31. Os perigos do excesso de liberdade. A liberdade não tem preço. Onde está presente, quase todos os tipos de vida são prazerosos. Quando não existe, a vida não pode ser desfrutada, é apenas tolerada. Embora milhares de pessoas tenham morrido em defesa da liberdade e todos a elogiem, ela tem sido tragicamente mal compreendida por seus defensores e gravemente ferida na casa de seus amigos. Penso que a dificuldade está em nosso fracasso de distinguir as diferentes formas de liberdade. Liberdade no sentido de não estar preso, de não ser escravo, e liberdade ligada à permissão, liberdade concreta. Para o cristão, há uma liberdade dentro de limites. Ele tem liberdade para obedecer às leis sagradas, cumprir os mandamentos de Cristo, servir à humanidade, desenvolver ao máximo todas as possibilidades latentes dentro de nossa natureza redimida. Mas a verdadeira liberdade cristã não nos deixa livres para satisfazer nossas luxúrias ou seguir nossos impulsos pecaminosos. O desejo de liberdade ilimitada causou a queda de Lúcifer e a destruição dos anjos que pecaram. Eles queriam liberdade para fazer o que desejassem. E para conseguir isso, jogaram fora a bela liberdade que significa liberdade para fazer a vontade de Deus. E a raça humana os acompanhou em seu trágico erro moral. Para qualquer pessoa que se preocupa em pensar um pouco, é evidente que no universo não existe essa história de liberdade absoluta. Somente Deus é livre. É inerente à criatura humana que sua liberdade deve ser limitada pela vontade do Criador e pela natureza da coisa criada. A glória do céu está na qualidade da liberdade desfrutada por aqueles que nele habitam. Os que chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião, à igreja dos primogênitos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, Hebreus 12, verso 22, estão em liberdade para cumprir todos os amplos propósitos de Deus. E essa liberdade lhes garante uma felicidade infinitamente maior do que a liberdade ilimitada pode oferecer. A liberdade ilimitada em qualquer área da vida humana é mortal. No governo é anarquia, na vida doméstica, amor livre, na religião, antinomianismo. As células mais livres do corpo são as células cancerígenas, mas elas matam o organismo onde se desenvolvem. Uma sociedade saudável exige que seus membros aceitem uma liberdade limitada. Cada um deve restringir a sua liberdade para que todos sejam livres, e essa lei se aplica a todo o universo criado, inclusive o reino de Deus. O excesso de liberdade enfraquece tudo o que ele toca. O grão de trigo produz fruto somente quando abre mão de sua liberdade e se submete às leis da natureza. A sabiá pode voar durante o verão inteiro desfrutando sua liberdade, mas se quiser ter um ninho cheio de filhotes, deve permanecer sentada durante semanas, como se fosse um cativeiro voluntário, enquanto o mistério da vida é gestado sob suas penas macias. Ela tem uma escolha: ser livre e não procriar, ou restringir a sua liberdade e gerar filhotes. Em uma sociedade livre, todo homem deve decidir se aproveita sua liberdade ou se a restringe para fins inteligentes e morais. Ele pode assumir a responsabilidade de uma empresa e de uma família e ser útil à raça humana, ou pode esquivar-se de todas as obrigações e acabar na sarjeta. O andarilho é mais livre que o presidente ou o rei, mas sua liberdade o leva à ruína. Enquanto vive, permanece socialmente estéril e, quando morre, não deixa o mundo nem um pouco feliz por ele ter vivido. O cristão não pode escapar do perigo do excesso de liberdade. De fato, ele é livre, mas essa liberdade pode ser motivo de verdadeira tentação para ele. O cristão é livre dos grilhões do pecado, livre das consequências morais de atos maus que foram perdoados, livre da maldição da lei e da indignação de Deus. A graça abriu a porta da prisão para ele, como Barrabás da antiguidade. Anda em liberdade porque outro morreu no seu lugar. O cristão bem informado sabe que tudo isso, sabe de tudo isso, e recusa-se a permitir que falsos mestres e religiosos mal orientados coloquem um jugo de escravidão em seu pescoço. Mas agora, o que ele fará com sua liberdade? Há duas possibilidades. Ele pode aceitar a sua liberdade conquistada pelo sangue como um manto para a carne, como o Novo Testamento declara que alguns fizeram, ou pode ajoelhar-se como camelo para receber voluntariamente seu fardo. E qual é esse fardo? Os infortúnios de seus companheiros, que ele faz o possível para aliviar, a dívida que ele, junto com Paulo, tem para com o mundo perdido, o som de crianças famintas chorando à noite, a igreja no cativeiro da Babilônia, a rápida investida de doutrinas malignas e o sucesso dos falsos profetas, a lenta decadência dos fundamentos morais das chamadas nações cristãs e tudo mais que exija alto sacrifício, carregar a cruz, longas vigílias de oração e testemunho corajoso para aliviar e corrigir. Cristianismo é a religião da liberdade e democracia é liberdade em uma sociedade organizada. Mas se continuarmos a interpretar mal essa liberdade, provavelmente logo não teremos nem cristianismo, nem democracia. Para proteger a liberdade política, os homens livres precisam impor a si mesmos uma obrigação voluntária. Para preservar a religião da salvação pela graça gratuita, um grande número de cristãos deve abrir mão do seu direito de liberdade e comprometer-se a carregar uma carga maior do que carregou antes. Quando em perigo, o país pode recrutar homens para lutar por sua liberdade, mas não há ninguém recrutado no exército do Senhor. Para carregar a cruz, o cristão deve pegá-la por conta própria. Nenhuma autoridade pode nos compelir a alimentar os famintos, evangelizar os perdidos, orar por avivamento e nos sacrificar por amor a Cristo e pelo bem da humanidade sofredora. O cristão ideal é aquele que sabe que é livre para fazer o que quiser, mas deseja ser servo. Esse é o caminho que Cristo seguiu. Feliz é o homem que o segue.